seu amor não passou de ilusão. Você feriu meu coração, me usou e abusou, usando as razões que embalaram nossos corações. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Não adianta me ligar agora não, outra canção não vai mudar a relação. Me dê o meu troco e pode sair, e ao virar as costas esqueça de mim, que eu não sou tua. Sacanagem, colhe solidão. Vamos lá, Dudu! Lampada Amazon! Ainda me lembro dos nossos sonhos, do que você me prometeu que daria seu amor. Seu amor, seu amor, não passou de ilusão. Você feriu meu coração, me usou e abusou, usando as razões que embalaram nossos corações. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Não adianta me ligar agora não, outra canção não vai mudar a relação. E ao virar as costas esqueça de mim, que eu não sou tua. Sacanagem, colhe solidão.